guerreiros e guerreiras da minha nação. Com Deus no coração, cabeça na família, oxigênio no pulmão e pernas na corrida. Mete uma lupa, irmão, e olha pra cima. Olha quem tá ali, é o sol que brilha. Em cima de todos sem fazer diferença. Não importa a sua cor, a sua classe, a sua crença. Todo mundo é igual, em Paris ou no Cerrado. Se você não acredita nisso, já tá derrotado. Tem que acreditar, ter objetivo, manter a fé em Cristo pra nunca ser corrompido. Vamos mostrar pros playboy que nós é diferenciado. Tudo que a gente tem é conquistado e não ganhado. Força de vontade, meu povo brasileiro. Quando junta e vai pra rua, o poder fica com medo. Sei que é mais difícil pro meu povo pobre e preto, mas correr atrás no momento é o que tá tendo. Se Deus te deu saúde, você tem que agradecer. E a melhor maneira é lutar até vencer. A caminhada é necessária e fortalece a união. Guerreiros e guerreiras da minha nação. Com Deus no coração, cabeça na família, oxigênio no pulmão e pernas na corrida. Correr e acreditar. Tamo é cansado de esperar pelo que não vão fazer. E nunca vai acontecer nada a nosso favor. A esperança tá com nós, vão mostrar os valores. Tamo aí a miliano nos cantos das ruas, nos becos e esquinas, no sereno da lua. Se ferindo nas batalhas, tamo junto, meu parça. Pode pá que é nós que tá. Nas ruas e nas praças, sou aquele mascarado que você repreendeu. Sou o gueto, sou o povo que você esqueceu. Sabedoria intensa agora veio pra ajudar. Fortaleceu, revolução acabou de chegar. Não vou me iludir só com ostentação. Pra sonhar e alcançar é preciso os pés no chão. Olhar pra sua realidade não está numa mansão. Não quer dizer que seu valor vai estar no cifrão. A caminhada é necessária e fortalece a união. Guerreiros e guerreiras da minha nação. Com Deus no coração, cabeça na família, oxigênio no pulmão e